Yankee Lima, vento 100 graus, 139. 3 Tango Oscar Golf Sierra, decolar 245, chame o controle 120 decimal 8, meu voo. 208, bom trabalho, senhor. Controle, boa tarde, Papa Tango Oscar Golf Sierra. Papa Tango Oscar Golf Sierra. Contato radar na decolagem, suba para o nível 100, perfil, saída Momo. 100, saída Momo, vai cumprir o perfil da carta, senhor, se deu certo. Controle, mais 3 minutos para a decolagem. Estou aqui, Salvador, tem 3 e boa tarde, mantém ponto de espera. Boa tarde, mantém ponto de espera. Controle, Lima. Solicitando pro direto da RG, ainda que é autorizado. Papatão Yankee, Romeu Lima, inicialmente autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte o eixo livre. Estará liberando o eixo, Yankee, Romeu Lima. 964, 190, 150. 1964, Ione identificação, chegada Mari, desse, mantém nível de voo 050, ajuste no 09. Estou 10:50, 11, estou estabilizando 3 Romeu Lima. Ok, ciente, mantenha ainda o litoral e aguarde coordenação com a torre para o cruzamento da final do ano zero, né, Romeu Lima? A torre já autorizou o cruzamento, já pediu para acertar a sua frequência de forma. Ok, ciente, então prossegue Serra Índia com Índia, reporte final para a Pouso, Yankee e Romeu Lima. Golf Serra, está livre a ascensão ao nível 100, prova direto para IRC. Ok, 100, nossa radial será 317, senhor. Nossa, Golf Serra, subindo uma centena. Ok, está autorizado voar direto IRC, eu acho que é Golf Serra. Serra. Eu consigo informar o seu estimado para pouso. 05, informação November. Aguarde cópia. Controle, o Oscar Sierra se mereceu no 7 ou no 5. Sete ou no 5 em IRC? Afirmo. Ok, copiado. Passando 2260 para o táxi com 52 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Passando 2230, táxi via Pátio Índia, ponto de espera todo 1895, ajuste no 012. Controle, boa tarde, do Papatango, Oscar, Golfo Uniforme. Sou Golfo Uniforme, contato radar na decolagem, suba para o nível no 00, mantenha o perfil da saída Momo. Positivo, uma centena no perfil da Momo, Golfo Uniforme. Cosmo, descer com o Finch, episódio 21, Mochepe. Nível 340, decola Pichano 0, perfil da saída Tael, Leda, Motiva. Aciona 5474, controle 120, decimal 8. Pronto, 3805. Salvador, passarelo 2230, ponto de espera, pronto. 2230, mantém ponto de espera. Vicente, só informando que não cumpre o gradiente, vai subir até 3000. Passarelo 2230, ciente, cumpra o perfil inferior da saída. E aí, é uma melhor. Pegando o Lima, frequência livre. No retorno do Salvador. Migrando, retorno assim que possível, Lima. Autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus no 3 nós. Autorizado decolagem, 3, 2 no 1. 1 no 1, pode estar para o serviço 366 para o final do aeronave. 2500, 1011, pode estar para o 366, 964. O uniforme foi direto do Córrego. Correto. 02230, autorizado a olhar e manter pistão a zero. Solo, boa tarde, voo 1256. 1060, autorização natal, pode não passar. 256, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, São Gonçalo do Amarante, via Pesolo 10, nível de voo 370. Saída Fulcan, transição Zipá, decolagem, fechando a zero na curva esquerda. Aciona 5524, controle 120 decimal 8. Correta, faz conta, bom, 256. Controle Salvador, boa tarde, 3216 da TAM, passando 2300 pernas. 3216, contato radar, decolagem, sistema tem 370 na sede mão. Na MOMO, 370, 3216. É forte, táxi 3805. Delta, você não encontra na Sponda 0195. 0195. Confirma o POB e pessoas a bordo. Corrijo. POB e equipamento. Afirma, é porte quando iniciar o pushback. 56, achei meu controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, até a próxima. Boa, direto, Cogbo. Aqui, Romeu Lima, confirma equipamento e pessoas a bordo. Salvador, passarelo 2230, transfere, boa tarde. 0110, confirmando equipamento e pessoas a bordo. Para o 050. É autorizado ao 050, vou comunicar. Controle de Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230. Suba via Arbor 1 para o 180, está em contato radar. Ok, não cumpre o perfil, confirme, está autorizado subir 180? Mantenha 3 mil pés até 25 milhas. Próximo chefe, nível de voo 360, decola puxando a zero, perfil da série Atael, Leda, Motiva. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. Correta, pode contar o chama 315. Chegada Mari 060 na Mari, voo 2000. Siga. Bravo Kilo Índia, acione 5440 transponder, mantenha-se em regras e voos visuais pelo litoral e aguarde para a modificação das regras de voo e prossiga em instrumento a Salvador. E mantém 3000, 2230. Gente, mantenha. As duas milhas são 372, 964. 964, complete a aproximação em Renato, estima Torre Salvador em 18 decimal 95. 295, boa. Uniforme submantém 080. Pode ser, subir ao seu 080, gosto de voto. 110 graus, 179. Libre pouso 964. Papa Delta. Três 216, chame Recife em 2085, alternativa 2545. Três 216. Centro, chamou o TAN 3216, controle. Chame Recife em 2085, alternativa 2545. 1285, alternando 12545, boa tarde, 3216. Alô 2790, chame Recife em 2085, altena 2545. 2685-2545-2790. Passa o golfe uniforme, quando possível, seu estimado de pouso em Barreiras. 1840. 1840, copiar. Só Delta, eu vou direto do CEASA. Formalizou algum campo. Voo 2008, redução de velocidade 2309. 239, voo 2008. Vida de hotel, mantenha um centeno, passa coral, a 60 milhas afastado Salvador, serviço está encerrado. Chame o controle Léo em 120, decima 1, não. Controle, o Vitor Hotel avisa uma centena para apoio mudança de regra para presente. O solicitando o nível 105, estimado de pouso permanente. Praticando nível modificado para você agora no 601, suba em condições do exército para o nível de voo 105. Nossa, fica bom, oficial. Papa Delta, vou direto ao CEASA. Papa Delta, direto ao CEASA. O passageiro 2230, suba para 4 mil pés. Corrijo, para... suba para 4 mil pés. E está sob vetoração para evitar tráfego em aproximação. Curva direita por 300. Limite será 1-0 milha na torre. Ok, então direita por 300, subindo 4000. 2-2-3-A. Correto. Na Fox Trot 964. Moro 964, sala 03, direita 1 do 219. 219964, corre. Sala 1964, cifrando. 964, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 67, 964, cifrando. 4000, 2230. Sente. Tua Sente, estamos a 180. Ok, então na flor subindo 180, 2230. Correto. Passa 060 para 050, 3144. 3144, Sente, atingir, mantém. Manterá. Salvador, 3805, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-7 nós. A gente decola no zero, 3805. Torre ao Papa Papa, Charlie Papa Delta, se avisou com o campo. Papa Papa, Charlie Papa Delta, confirme a intenção de pouso? Afirmativo, a intenção é o pouso e a posição é o pátio 3, na posição 1, se tiver ocupada vai para 2, o Charlie Papa Delta, já coordenado com o COA. Charlie Papa Delta, mantenha o setor, iremos coordenar com a Infraero, ok? Mantenha o setor. Informa o Airbus da TAM, iniciando a decolagem da 1-0. O Charlie Papa Delta está sempre visual com o mesmo. Se possível, um transporte também lá no pátio 3 para o Delta. São 4 passageiros. 5 passageiros. Tenente Charlie Papa Delta, senhora coordenada. Delta. 35, sanificação, desse mantém 040. Chegada. Bom. Então, 3805, gente, vamos o helicóptero mantendo o setor norte, não interfere. Navegação, vou na proa de Elefa. Ok, Elefa na proa, 2230. Proa 2008, aposentado, ajuste a navegação para o Serra, vindo 368. Após ETAP, 368, voo 2008. Prazo Kilo Índia. Cruzamento da... do eixo da 1-0, a retaguarda do TAM. Reporte na curta final para o PAT-3. Charlie Papa Delta reportará. Espera com rua pela esquerda, Bravo Kilo. Atingir 5 mil pés, mantenha, vista de tráfego sua esquerda, posição 10 horas, 5 milhas, mesmo rumo, prosseguindo em regras e voos visuais, mantendo 035. O equipamento é um Papa Alpha 3-0. Aí mantendo, 050 voos, 200. Controle, o Bravo que liga foi então manter condições visuais, descer para 1.500 pés pelos corredores. Estão mantendo espera no setor, com curvas pela esquerda, e se para 1.500 pés. Ultima 3 Salvador, 1-0-1. Mantendo espera com curvas pela esquerda, descendo para 1.500 pés. 1-0-1, Bravo Kilo-India. 3 Salvador, 3805 da TAM, passando 2.000 para o Rio. 3-4-0 na Dael Montima. Mantendo 3-4-0 após 2.000. Oi, Leda. Valeu, após 2.000. Então estamos girando agora. 3-2-0-5. Confirma até quanto o gol da 008 vai meter no 5 metros. Atingir, mantenha. Mas até quanto? Para interceptar a final do Renato no 368. Charlie Papa Delta, foi solicitado o apoio de viatura? Confirma o tipo de combustível, BR? BR 01, o Charlie Papa Delta, grato. Quente, considere. Oi. 95, ajuste no 0-1. Aqui ainda, para o 295, ajuste no 11, voo 2-5. Salvador, muito boa tarde, azul, 27, canal 4, aqui na nossa celebração para Barreira, deixa eu ver aqui. Procedimento? Firmo, 3008, livre procedimento, descida 3-0 para 2.500 pés, altímetro no 0-9, chame no 366 estabilizando. Vai chamar 366 estabilizando, no 2008. Tente. Dono 44, cara. saída Momo, pressão batata, circulando a 0, primeira curva, esquerda, 35, vai parar no transponder, frequente decimal 8, no controle, 27 no 4. Correto, 27 no 4, reposte quando pronto para acionamento táxi. Será quando pronto, só uma informação na saída Momo, nós não temos condições de oferecer a gestão do passagem do retorador de a gente compra a restrição inferior. Chame a Torre Salvador, 119, corrija, 18, decimal 95. Torre Salvador, 1895, voo 2008. Esta lei de informe ao término. Código Serra. Agora 4, 5 milhas. Noroeste Salvador, mantém-se em regra de voo visual para informação de voo alerta, monitorando a frequência de Recife em 2085, alterna 2545. Voo 0256, condições de alinhar e decolagem sem parada? Afirmativo. Corrigindo, decolagem de imediato, assim autorizado? Negativo, alinha e decolagem de autorizado, voo 1256. Mono 256, inicialmente autorizado alinhar, manter pista no zero. Também ali mantenho no zero, 1-2. 5-1-2-8-8, obrigado senhor, até a próxima. 3-1-4-4, são nós 1-2, direita 1-2, 1 decimal 9. 3-2-1-9, tá 3-1-4-4. Mono 256 autorizado, decolagem imediata, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-5 nós. Enter, decola no zero, voo no 2. Tato táxi de Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, eu botaria na Juliette, tanto eu não posso falar. Rio Alerta, monitore Recife, 2685, alterna 2545. Ando 372, pista a vista, gol 2008. Gol 2008, autorizado, pouso, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 1-5, nós. Entre pouso, pista 1-0, gol 2008. Decolados 1-4, chame o controle 1-2-0 decimal 8. 2-0-8, boa tarde, 1-2-5-6. Controle, boa tarde, gol 1-2-5-6. 1-2-5-6, contato, radar, decolagem, submantendo 370, via Puca. Via Puca, 370, 1-2-5-6. Possibilidade de aprovar o dia 13:30, 144, Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, tá 3149. Carreiro 2230, chame Recife em 288, alterna 260. 288 260, 2230, agora. Recife vai manter essa proa 200 por mais quantas milhas? Agora estou conseguindo a proa, alterna Vitor 367. Vicente, aguarde para o 366. Índia, informe na rotatória, visual com campo. Reportará na rotatória o quadro visual com campo, Bravo Golinho. Alô, 16, 121, decimal 9, solo. 1219, gol 2008. 326, não tem identificação. Táxi via Alfa, reporte chamante Juliette. Alfa, chamante Juliette, 2008. Isso, para ingresso do circuito de tráfego, chama a torre em 18, decimal 95. Chama a torre em 1895, Bravo com Índia. 6326, contato radar a 68 milhas, Flores, Salvador. 3 horas da chegada a Mari, foi na Prude Mari para interceptar a chegada. E deixa eu manter um 050. Reporte na curta, ajuste na 011. Reportará na curta final da 17, ajustado no 011, Bravo com Índia. Para 3 mil pés, última entre Salvador no 091. Aguarde para o Serra Vida 366. Com 85, desça para 3 mil pés, última entre no 091. Aguarde o Serra Vida 366. 3 mil pés, 091, gol 185. Juliette, portão 09. Juliette, para 92008. Tá bom, chegou o quilo. Tango, chegou o quilo. Papa Tango, chegou o quilo, prossiga. Para o Paratáxi, até o passo 3, chegou o quilo. Pode chegar o quilo, autorizado o início do táxi? Apenas confirmando, do pátio 5 para o pátio 3. Afirmativo. Autorizado a resposta de papá, onde que é Golf Kilo? Está para o pátio de papá, onde é Golf Kilo? O braço do índio, após o pouso, segue para que pátio? Vai sim para a mata, senhora. Chame Recife em 2685, alterna 2545. 2685, 2545, boa tarde, onda 2546. Recife, você consegue interceptar o Hernando a partir do 367? Firma. Está ligado o procedimento, decido autorizado para os 2500 pés, ultima entre em Salvador no 091. Autorizado procedimento no 091, Gol 985. Capatango Bravo Kilo Índia avistado. Autorizado, pouso pistão na 7, vento 190 graus, 16 nós. Pouso autorizado, 97, Bravo Kilo Índia. Chegou o Kilo Aguarde para o cruzamento, hein? Aguardando. Número 64, minha estação, desse mantém o 060, chega da Mari. 85, chame a torre em 18.95. 18.95, com 85. 85, R9, 10, Sam. Ótimo, chegou o filo autorizado para o cruzamento da pista, Quebec, Mike, Lima. São Luna, 12.9. Papatango Bravo, filo Índia, São Longe, 2.3. Repassar a aeronave que irá cruzar a pista após, livre 180. Reporte livrando na Romeu. É, autorizado o track dando passagem ao Caravan, que cruza a pista, o Bravo Kilo Índia. Bono 885, autorizado pouso, pistão na 0, vento 110 graus, 14 nós. Autorizado pouso na 0, Bono 885. Bom, 05, autorização para Recife. Solo Azul 2714, pronto, táxi, 161 a bordo, alternando Montes Claros, 4 horas de autonomia. Pegou o Fivito, contato radar, 70 milhas no Nordeste, Salvador, da antena na proa do VOE, chame descida. 61 na bordo, táxi autorizado em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10 no 1. E onde no ajuste, táxi autorizado em frente, até a Índia, quando pronto, ponto de espera 1895. Boa tarde e bom trabalho. Falou. Chegada, Mari. Thank you. Hotel Portal 06. Passamos da Copiocha, né? 6142. Negativo. Ajustado a partir de agora no 09. No 09, descendo 4.063, 2.0. Zona Peso 17, New de voo 350. Saída Fuca, transição Caju. Aciona 5551 no controle 120.8. Autorizado Recife, nível 350, via roda do plano, saída da via Brasilu 17, na saída Fuca, transição Caju, o transponder 5551, controle Salvador 120.8, Potejou 6142. Correta, pode contestar 6142. Será 6142. Prossiga. O filmante está em regra de voo e cimento ainda? Confio. Afirma, guarde com a cópia, eu acho que eu vou ficar. Identificação. Salvador, boa tarde, azul 2714, aproximando com a Antimera, pronto. Azul 2714, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Em mantém na 1-0, 2-7-0-4. Bono 885, sala de 2-6, direita 1-2-1-9. Pegou o fluido. Agora, no passivo, com a mais quantidade de vagas na posição de 2-7-1-4. 2714. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1, 0 graus, 15 nós. E decolagem, 27 não passa. 5. Autorizado, é forte táxi. Descida autorizada para 2.500 pés. Último transformador no 0, 1. Eu vou ali, BDC. BDC é o procedimento terminado no 0, chão de 3 eventos. Azul 9300. Guarde para a modificação da regra de instrumento. Azul 9300. Quando eu modificar a partir de agora no 628. Siga em regras de voo visuais para altitude tráfego em campo cruzando 4 mil pés. Voo 964, desça para 4 mil pés, altimetro em Salvador 10111. Após etapa, ajuste a navegação para o Cervito 366. Ok, senhor, eu sou certo, já me enviaria, obrigado. Você 4196. Você para 5 mil pés, altímetro em Salvador, no 01. Sim, no 01, você está vendo, Juliette, portão 08. Rolou, passando mil pés, na sua escuta. Azul 2714, contato radar decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 via mão. Via Momo subindo para 160 da 714. Controle Salvador, boa tarde. 154, essa identificação desse mantém o nível de voo 060, chegada Mari. 660, chegada Mari, eu tenho a pista lateral da chegada Mari, aguarde de ser orientado para o final da Renave, 3154. Saída Arbor 1, transição Alepo. Isso aí, Arbor 1, transição Alepo. Reposte pronto para acionamento, acho que eu fico. Vai estar pronto, já. Reposte táxi. Tamo aí, tá. Salvador, boa tarde, Oxalé 63, 2-1. Oxalé 63, 2-1, informação November, pronto, cópia. Cara, cópia, pode ser. Câmbio 321, autorizado Brasília, via rota do plano, peso 197, nível de voo 360, saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5555, controle 120 decimal 8. Para Brasília, 360, Arbor 1, Elefa, segue pelo informe do 17, transponde 5555. Controle 1208. Correto, aposto contra o chamamento 321. Reportará para acionamento nessa frequência ou outra? Aqui, aposto contra o acionamento, tá aqui nesta frequência. Nessa frequência, acionamento, obrigado. O acionamento 326. 6326, continua a aproximação, acho que está livre. Não. Chané 632000, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1900 graus, 13 nós. Possível livre pouso no zero, Chané 632000. Azul 2714. Precisa manter presente proa, ou se possível, até melhor seria proa de Elefa para evitar formações. Livre manter presente rumo para evitar as formações. 2714. Não, livre presente, manter presente proa 2714, graças. Seis minutos afasta. Azul 9300. Sempre abriu, acho que eu vou filtro. 04 na bomba, então. Prezado, tem a saída do pátio 3, acho que eu vou filtro. Prezado, tá com a saída do pátio 3, acho que eu vou filtro. Estou confiando em OPOB, confio em princesa? 9,6. Chame 315, táxi via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 019. 319, nosso OPOB. 1169. Acho que eu seguindo a Band da Bianca, ponto de espera 1895, acho que eu seguindo a Band da Bianca, ponto de espera 1895, acho que eu vou seguindo. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011 Bruno 64, complete aproximação RNAVE, chamado por INES 895. 895. Azul 2704, haverá necessidade de manter o rumo por mais quantas milhas para evitar as formações? 372. Qual será o 372 do Ligado Sistema? Informe ao termo. Confirme o POB. Zero única bordo para decolagem, chame a torre 1895, ajuste 1011, Thiago para Delta. Pushback acionamento, 6142 na ponte 05. Avião 142, autorizado depois de táxi. Toma táxi, 6142. Salvador, boa tarde, essa é a minha 326, boa táxi. Minha 326 está na Alfa. Minha 326, mantém a posição antes da Juliette. E manda na Alfa, a Juliette, minha 326. Tokyo, Quebec, acione código transponder 5514. Gol 1164, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 14 nós. Esse pouso, gol 1114. Não, foi o Juliette, 6320. Sete, mantém a posição de chama 326. Mantendo a posição 6320. Quando possível, ser estimado para Ituberá. No 7 e no 5, gente. No 7 e no 4, tem condição de voar VATAP? Afirmativo. Direto VATAP. Direto. Zoom 54, desça para altitude de 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1010, após ITAP, servido 366. 4 mil pés, após ITAP 366, desça para 4.1010. O Xeme 326, atento ao tráfego da companhia, para rebote. Direção da parte 3, Vanessa Juliette, portão 03, o chama 326 com segurança, se possível. Positivo, prosseguindo, Juliette, porte 3, poxa, né, 6326. 6395, obrigado, bom dia, azul 4190. São Gonçalo com 3 horas. Gente, aguarde que o táxi está chamando no 42. Aguardando, se vai para nada, a companhia está na frente. Próximo de tráfego. Sim, varador. É o azul 4116. Para duas milhas, Serra Vita 372, estabilizado no RNAV. 1895, frequente da torre, agente no 09. Que abaixo, firmando 6142, utilizando que abaixo, em atmosfera. 295, 6142. 295, 6142. Espera. Ajuste no 090, desça para 2.500 pés, voe para Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação, Renato. 2.500, autorizado, Renato, para 2.154. Vale, Papa Delta, prossiga. Sali Papa Delta, decola da presente. Sali Papa Delta, abaixo para autorização. Boa tarde, Gonu 64, ligando pista. Sali Gonu 64, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, informante da Juliette, o Gonu 64. Nome autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, no 5, nós. Sim, autorizado, pouso, pista 1 no 0, azul 4, 1, 1 no 6. Seu golfe, Vitor, passa 5.400 e descida para 4.000 pés. Positivo, procedimento para pouso é o NDB Zulu ou RNAV? NDB Zulu, senhor, se possível. Positivo, terça, sem restrições para 2.000. Sem restrições para 2.000, ao mesmo tempo. Zulu Lambamba vai descer visual direto para o farol de Itapuã. Xené 6315, visual com tráfego nacional. Após a passagem do tráfego, ele mantém em pistão a zero, Xené 6315. Charlie, Papa Delta, autorizado decolagem com proa norte, inicialmente, a parte para o sol. Vitor, informe se tem condições de voar Duna, interceptar 101 e completar o NDB Zulu. Afirmativo, senhor. Autorizado, curva à esquerda, Duna para aproximação, caminho. Dou 3154 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre, 1895, caminho. Redução, 2154. Charlie, Papa Delta... Inicialmente com a proa da SEASA, chama o controle 120 do sinal 8. 208, Delta. Alô, Salvador, azul 4116, bom dia. Boa tarde. Tarde, azul 4116, taxa alta, reportante da Juliette. Confirme, 4116. Reportante da Juliette, azul 4116. Alfa antes da Juliette, 4116. 3-0 no transponder, prossiga visual e sempre na escuta. Afirmativo, 0-1-3-0 agora, o Charlie Papa Delta. 0, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Charlie Papa Delta, estimado para pouso. Uno 658, Charlie Papa Delta. Gente, informe, livrando a zona de controle. Charlie Papa Delta, reportando. O meu Golf Vitor, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Reduzindo, vou ver. Então, 3154, avistado, autorizado com 1 a 0, vento 1, 1 a 0 graus, no meio a mais.